Capítulo 11. Então o Espírito me pôs em pé e me levou à porta leste do templo do Senhor, onde vi 25 homens. Entre eles estavam Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaia, líderes do povo. O Espírito me disse: Filho do homem, estes são os homens que planejam o mal e dão conselhos perversos nesta cidade. Dizem ao povo: Não acham que é uma boa hora para construir casas? Esta cidade é como uma panela de ferro. Estamos seguros dentro dela, como a carne na panela. Portanto, filho do homem, profetize contra eles em alta voz. Então o Espírito do Senhor veio sobre mim e ordenou que eu dissesse: Assim diz o Senhor ao povo de Israel. Eu sei o que vocês dizem, pois conheço cada pensamento que lhes vem à mente. Assassinaram muitos nesta cidade e encheram suas ruas de cadáveres. Portanto, assim diz o Senhor soberano: De fato, esta cidade é a panela de ferro, mas os pedaços de carne são aqueles que vocês mataram. Quanto a vocês, em breve os arrancarei da panela. Trarei sobre vocês a espada de guerra que tanto temem, diz o Senhor soberano. Eu os expulsarei de Jerusalém e os entregarei a estrangeiros, que executarão meus julgamentos contra vocês. Vocês serão massacrados até as fronteiras de Israel. Eu os julgarei e vocês saberão que eu sou o Senhor. Esta cidade não será para vocês como uma panela de ferro, e vocês não serão como a carne segura dentro dela. Eu o julgarei até as fronteiras de Israel, e vocês saberão que eu sou o Senhor, pois não quiseram seguir meus decretos e estatutos. Em vez disso, imitaram as práticas das nações ao seu redor. Enquanto eu ainda profetizava, Pelatias, filho de Benaia, morreu. Então prostrei-me com o rosto no chão e clamei: Ó Senhor soberano, matarás todos que restarem em Israel? Então recebi esta mensagem do Senhor: Filho do homem, aqueles que ainda restam em Jerusalém falam de você, de seus parentes e de todo o povo de Israel que está no exílio. Dizem: Estão longe do Senhor, por isso agora ele nos deu a terra deles. Portanto, diga aos exilados: Assim diz o Senhor soberano: Embora eu os tenha espalhado entre as nações do mundo, serei um santuário para vocês durante seu tempo no exílio. Eu, o Senhor soberano, digo que os reunirei das nações onde foram espalhados e lhes devolverei a terra de Israel. Quando eles regressarem para sua terra natal, removerão todos os resquícios de suas imagens repugnantes e de seus ídolos detestáveis. Eu lhes darei um só coração e colocarei dentro deles um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que obedeçam a meus decretos e estatutos. Então eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Quanto àqueles que anseiam por suas imagens repugnantes e seus ídolos detestáveis, darei a eles o castigo merecido por seus pecados. Eu, o Senhor soberano, falei. Então os querubins levantaram as asas, acompanhados de suas rodas, e a glória do Deus de Israel pairava sobre eles. Então a glória do Senhor subiu da cidade e parou acima do monte a leste. Depois disso, o Espírito de Deus me levou de volta à Babilônia, para o povo no exílio. Assim terminou a minha visão, e eu relatei aos exilados tudo que o Senhor me tinha mostrado.